tô mesmo, não tô levemente alterado. Tô tirando, tá? Eita! Tudo embaçado. Mas eu tô mesmo, não tô levemente alterado. Tudo girando, tá? Tudo embaçado. Mas eu tô mesmo, não tô levemente alterado. Aqui tá muito bom, vai. Olha a turma cantando, como é que é? E tá tudo girando, tá? Mas eu tô mesmo. Curtindo só as melhores aqui com a gente. Que bom, né? Bacana. Pois segura dois palitos aí, daqui a pouquinho o programa se volta com tudo. Participe, indique a sua sequência. Programe a sua @hotmail.com. Programe-se. Estamos de volta. Programe-se. Com o Eronildo Tech. Oi, estamos de volta. Continua pra você ligadinho em todo o Brasil através da web, aqui na sua rádio favorita, na sua rádio que completa você. Bom, é o nosso Programa-se aí. Já fez o seu playlist? Faz aí, manda pra nós aqui. Escolha quatro músicas e envia pro nosso e-mail, programeasua@hotmail.com, ou se preferir, claro, no facebook.com/programe-se no ar. Vamos lá então, mais uma música. Deixa eu mandar pro Eulálio, que tá curtindo a gente no Piauí, mandar também pro Jorge e também pro Zé Dievinho, né? Também curte nosso programa. Então, a fim de ouvir os sucessos aí que vai rolar agora. Jorge Matheus, logo eu, Paulo Fernandes, não fui eu. E Ivete Sangalo, Tempo de Alegria, tem Loss com Royals e tem também, claro, o Eduardo Costa, Namorado. Bom, com cinco, né? Vamos abrir uma exceção e tocar cinco aqui pra você. É o Programe-se. Tá a fim de ouvir a sua sequência aqui no Programe-se? Faça uma lista no quatro músicas e nos envie pelo facebook.com/programe-se no ar ou mande um e-mail para programeasua@hotmail.com. Eu te vi, já te quis, me vi tão feliz. Um amor que pra mim era sonho. Surpreendente provar do que eu só ouvi falar. E você resolveu me mostrar. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava. Agora sou o dono desse amor. Eu nem quero saber por quê. Eu só preciso viver o resto dessa vida com você. Hey, yeah. Hey, yeah. Te vi e já te quis, me vi tão feliz. Um amor pra mim era sonho. Surpreendente provar do que eu só ouvi falar. E você resolveu me mostrar. Como eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. E agora sou o dono desse amor. Eu nem quero saber por quê. Eu só preciso viver o resto dessa vida com você. Que nem pensava, não imaginava te merecer. E agora sou o dono desse amor. Eu nem quero saber por quê. Eu só preciso viver o resto dessa vida com você. Quatro músicas do ouvinte. Programe-se. Ei, escuta, pare de

Programa City. Já não sei se é amor o que eu sinto no meu coração. Eu só sei que esse amor me envolve, eu não sei dizer não. Se eu te olho, pinta um desejo do gosto doce do seu beijo, me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. E vou pra mim sentimento, eu só sei te amar. Eu estou enamorado por ti e não sei como explicar este amor que viene de dentro. E vou lucrar me sentimento, eu só sei. Desejo do gosto doce do seu beijo, me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. Tá na hora de mais um tempinho. Eu vou ali e volto já já. E aí, o Sandrão hoje vai comprar um refri pra nós hoje, não, Sandrão? Não? Então tá bom, a gente vai tomar uma água e daqui a pouquinho eu volto. Amanhã eu vou comprar um refri pra nós, pode deixar. Tá, amanhã, vamos lá. Solta aí o intervalo, daqui a pouquinho eu tô trazendo mais músicas. Programe-se! Programe-se! Daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia. De volta na rádio que completa você. Programe-se. Beleza, moçada? Tá aí, você ligado aqui, interagindo com a gente da rádio que completa você no nosso super programa-se. Bom demais! Tá bombando! E vamos lá então, pra fechar legal a última sequência aqui, eu vou mandar pra toda a galera do bairro 120 em Santana de Parnaíba, a turma que tá curtindo a gente em São Paulo. É, tem também o Aurício Analva, tem ainda o Maurício e o Bobô, né? Lá na sua oficina de carros, né? Estão trabalhando lá, fazendo a reforma de carros, tá bom? Então tá aí, tá chegando a última sequência com Cássio e Marcos. Tome amor, J Quest mandou